A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para a música das rúbricas, minha e do Martim. Desta vez temos um convidado especial, que é o João Mário. Hoje vamos falar da banda barra artista Tame Impala, cujo Martim é conhecedor e o João não é. É verdade, Tame Impala é uma banda que eu gosto bastante. É apenas um músico, mas tem o nome artístico Tame Impala, por isso é considerado uma banda. Até porque tocam mais do que um instrumento. Tocam mais do que um instrumento. Sim. É uma banda psicadélica e Eu gosto bastante de música psicadélica, então foi uma banda que eu gostei muito de conhecer. Olá, telespectadores. Antes de mais, quero-me apresentar aqui. Eu vim cá dar um pulo na rubrica destes dois rapazes. E vamos ver se eu tenho jeito para isto aqui. Que eu acho que até tenho, porque eu sou assim um gajo de respeito. É verdade. E o João também é músico. É guitarrista de uma banda comigo. Tame Impala é um projeto de música psicadélico, como o Martim disse, criado por Kevin Parker, um talentoso músico e compositor de Perth, Austrália. O Parker iniciou Tame Impala como um projeto solo em 2007 e desde então transformou-o em uma banda completa, produzindo vários álbuns aclamados pela crítica e tocando em grandes festivais de música ao redor do mundo. Portanto, eu acho que nós podemos falar desta banda, eu escolhi falar dela, porque as músicas, quando ouvimos as músicas... Pronto, eu vou-me referir à banda, mas é um artista. Quando ouvimos as suas músicas, parece que nos dá sensações visuais, porque tu ouves uma música e parece que estás a ver uma paisagem. Por isso mesmo, músicas psicadélicas. Exato. Exatamente. Ele é vários sons, várias sonoridades diferentes, que quase que te dão cores no cérebro. Portanto, nós hoje vamos trazer aqui 4 músicas que eu mais para a frente vou passar a falar delas. Portanto, a música que acabámos de ouvir aqui antes da rúbrica é Borderline. Este é o single principal do último álbum de Tame Impala, que é The Slow Rush, que traduzindo para português é quase como se fosse uma pressa, mas lenta. Esta é uma faixa mais animada e é inspirada numa disco, numa discoteca, que mostra a evolução do som de Parker. O ritmo que infecta o espectador e a produção exuberante da música tornaram um destaque na discografia da banda. Esta música, nestes últimos tempos, tem ficado especialmente conhecida, como muitas de que nós já apresentámos aqui, pelo TikTok, que atualmente é um meio de divulgação de músicas. E o que vale também referir é o próprio título da música, que é Borderline, que é um transtorno de personalidade, que é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade, ou seja, as pessoas não têm estabilidade na sociedade, com as suas amizades e tal, e acabam sempre por se afastar. Por se afastar ou fazer algo que elas não têm intenção. Exato. A segunda música que vamos aqui mostrar é Elephant, que é uma música bem mais ativa. E foi escolhida por mim. Acho que deve ser a preferida de Martim. É a minha preferida. Elephant é uma música que, se vocês prestarem atenção aos vocais e se conhecerem o John Lennon, vocalista dos Beatles e guitarrista, vocês vão perceber que a música parece mesmo que foi cantada pelo John Lennon, mas não foi. Eu acho que isso não foi de propósito. Acho eu. Não foi de propósito, mas parece muito. Sim, sim. E é uma música bastante boa e eu adoro mesmo. Esta é uma música bem mais animada, se calhar tem umas. É mais umas, psicadélica. Picos de rock também. Sim, é rock psicadélico. Esta é do álbum Lonerism, que é uma palavra relacionada à solidão. Isto é um dos clássicos de Tame Impala. E o refrão da música em específico, que depois vão ouvir, é especialmente característico e é viciante, chega-se a tornar viciante. É uma música que nos faz ouvir e dá vontade de dançar. Sim, e se formos a ver muitas das músicas, álbuns, os títulos dos Tame Impala têm a ver com doenças mentais. Exatamente, tipo borderline. Borderline Disorder, o sentido da solidão, muitas coisas têm a ver com isso, por acaso. Uhum. Então, Ricardo, Tame Impala, é assim um nome meio engraçadinho, mete até alguma graça, não tem nenhuma origem ou algum significado? É assim, à partida, não me parece que nem tem significado, mas há fontes que dizem que o pai do Kevin, portanto o pai do criador da banda, é africano e acho que Impala é um animal africano e ele estava a pensar em alguma coisa, em algum nome que soasse tipo psicadélico e pensou no Impala, que tem essas raízes africanas dele, e o Tame deve ter a ver com o do mar, mas para ele foi mais para dar um ar psicadélico também ao nome. Faz sentido. A última música que vamos ouvir é The Less I Know The Better. Esta é capaz de ser a música mais conhecida mesmo de Tame Impala. Esta é outra das músicas mais conhecidas do álbum Currents. Esta música tem uma linha de baixo assim mais dançarina, mais funky, e um refrão cativante que fica preso na cabeça de qualquer pessoa por dias. O que é que tens a dizer desta música, Martim, que é das mais conhecidas e também ficou popularizada no TikTok? É uma música que eu gosto bastante também. Gosto mais de Elephant, mas o TikTok eu acho que estraga as músicas. De certa forma, sim. De tanto ouvir a música em vídeos do TikTok, ficou um bocado estragada para mim, digamos assim. Ficou mais difícil de querer ir ouvir a música, sendo que ouvi centenas de vezes no TikTok. Então, Martim, uma coisa é certa também, só ver TikTok quem quiser. TikTok acaba por estragar certas músicas, e se ele tem razão, mas não é bem estragar, acaba por enjoar certas músicas. Já tem enjoado. Mas também acaba por dar fama, sim. Própria fama. É quase como tem a intenção boa, pronto. Ele populariza as músicas, mas depois popularizas tanto que passa dos limites e já ninguém a quer ouvir porque já toda a gente enjoou. Exato. Ou buscar as próprias músicas que já existem, que são antigas, tipo Running Up That Hill. Sim. Como foi? Sim. Como foi da série de Stranger Things. Da série de Stranger Things, exatamente. Pronto, eu acho que é isto que temos a dizer sobre o Tame Impala. É uma banda que toda a gente devia ir ouvir pelo menos uma das músicas mais populares. E se gostarem, continuem a ver a discografia da banda. É verdade, nós demos aqui 4 músicas que são das mais conhecidas, que são capazes de ser ideais para qualquer um que queira iniciar em Tame Impala. Os concertos desta banda são muito bons. Se gostarem da banda, tiverem interesse, começarem a ouvir mais músicas e porventura quiserem ir a algum concerto, os concertos são muito interessantes. Acho que houve aqui um em Portugal recentemente e ficou bastante famoso. Portanto, é assim que terminamos a nossa rúbrica, desta vez sobre Tame Impala. Espero, e esperemos encontrar-vos daqui a uma semana. Espero que tenham gostado de me ouvir também. Claro, sim, e o João possivelmente vai começar a ser uma voz mais presente na nossa rúbrica. Vamos ver se eu só tenho bicho para isto. É, eu acho que tens, porque tu percebes de música até, e caso eu ou o Ricardo faltemos à rádio, podes vir tu substituir. O resto tem aqui perfect pitch. Não tens. Estou a brincar. Tu vá. Até para a semana. Até à próxima. Nestas 3 últimas semanas, a nossa escola internacionalizou-se e recebeu no seu seio, no âmbito de 3 intercâmbios distintos, alunos oriundos da Holanda, da Bélgica e da Polónia. Dentre a panóplia de atividades que se realizaram, destacamos o passeio pelo nosso concelho, onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os locais simbólicos do turismo concelhio, as suas deslumbrantes paisagens e a sua riqueza cultural, desde os territórios romanos de Bobadela até a aldeia das 10 e Nossa Senhora das Preces. Devido à beleza natural, à vegetação singular e à história ancestral destes dois locais, vamos ouvir pela voz da professora Célia uma breve descrição destes sítios emblemáticos, os quais deixaram encantados e fascinados os professores e alunos estrangeiros. Nos últimos dias, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, no âmbito do intercâmbio com a Bélgica, com uma escola belga, estiveram em vários sítios do concelho. Um deles foi, de facto, aqui a nossa freguesia da Aldeia das 10. A Aldeia das 10 tem algumas particularidades. É uma freguesia muito antiga, provavelmente radicará no início da Idade Média. Teve alguma expansão, nem sempre pertenceu ao mesmo concelho, na sua evolução histórica, e é hoje uma aldeia de xisto, integrada na rede das aldeias de xisto, vocacionada também já para o turismo. Tem de facto um património edificado cultural muito importante, a sua igreja matriz e várias das igrejas e outras estruturas, como a Casa do S, que de facto embelezam a aldeia. Além disso, tem uma paisagem fantástica, porque costuma dizer-se que a Aldeia das 10 é um miradouro permanente, porque de facto, quer de verão, quer de inverno, tem uma paisagem fantástica para a Serra do Caramulo e para a Serra da Estrela. Um pouco depois, os alunos vieram até ao Santuário de Nossa Senhora das Preces, outra valência cultural e religiosa e paisagística da nossa freguesia, muito importante. É um santuário mariano dos mais antigos do nosso país, que teve muita visibilidade e que arrastava multidões durante o século XX, na Romaria, primeiro domingo de julho, e tem de facto um património edificado fantástico. A Igreja Matriz, a Via Sacra, um chafariz monumental, um coreto, uma albergaria, que agora está a receber cada vez mais gente, e um jardim botânico, que apesar de ter sido dizimado pelo incêndio 2017, sofreu agora remodelação e está em renovação. Portanto, este espaço paisagístico, porque tem um enquadramento paisagístico fabuloso, até ao Monte do Colcorinho, que também pertence ao santuário, religioso, porque tem uma vertente religiosa, obviamente, é um santuário mariano, patrimonial, de património cultural e de património ambiental, faz de facto do Santuário da Nossa Senhora das Preces um espaço que merece a visita, já não digo de todos os oliveirenses, porque obviamente eu espero que todos os oliveirenses conheçam este espaço, mas estamos a falar para gente que mora fora do concelho e que poderão ainda não conhecer, mas que deverão vir, porque vale muito a pena. Bem-vindos! O livro que é Matilde nos vai apresentar agora leva-nos a uma reflexão profunda sobre a importância do ser humano sair da sua zona de conforto e partir em busca da sua felicidade. Ou, como escreveram Fernando Pessoa e Miguel Torga, respectivamente, ser descontente é ser homem e, em qualquer aventura, o que importa é partir, não chegar. Hoje, e para encerrar a viagem pelos livros de autores portugueses, apresento o livro Nunca Fiques Onde Já Não Estás, de Manuel Clemente. Nascido em 1989, formou-se em Gestão e Engenharia Industrial. Publicou o seu primeiro livro em 2019. Enquanto aceitarmos menos do que merecemos, vamos continuar em dívida com a felicidade. Vivemos num mundo em que se prefere o medíocre, mas familiar e previsível, em vez do desconhecido e, quem sabe, potencialmente melhor. O pessimismo e o medo, tantas vezes infundados, levam-nos a ficar demasiado tempo em lugares, pensamentos e relações que já não são para nós. Como poderemos nós viver de forma leve se ainda carregamos pesos desnecessários? Como nos será possível apreciar o presente se ainda o contemplamos com os olhos do passado? Como conseguiremos nós criar uma vida nova se ainda repetimos padrões antigos? Ninguém consegue sem tentar. Não basta querer e acreditar. É preciso mergulhar no processo individual e partir à descoberta de quem realmente somos. Esta é a única viagem que importa fazer. Porque não experimentar, de uma vez por todas, amarmo-nos como gostaríamos que nos amassem? Estamos sempre a tempo de descobrir que somos muito mais do que imaginamos. Nunca Fiques Onde Já Não Estás não é um guia com soluções milagrosas nem métodos infalíveis. É antes uma travessia pelo nosso interior, pelas questões que nos inquietam e pelos bloqueios que nos impedem de viver em paz. Uma partilha profunda e sincera que nos permite tomar consciência das mudanças que precisamos de fazer. Mais informações em almadoslivros.pt. Boas leituras! perante uma brutal subida dos preços dos bens alimentares, podemos falar em especulação dos mesmos? Há quem pense que sim, mas há quem pense que ainda é cedo para falar em especulação, nomeadamente o Ministro da Economia. É sobre este assunto que está na agenda mediática que a Mafalda nos vai falar. Costa Silva descarta a fixação de preços nos supermercados e diz que ainda é cedo para falar de especulação. O Ministro da Economia disse que ainda é muito cedo para afirmarmos com clareza que há especulação. Espera por mais factos e números, mas para já descarta a fixação de preços em contraciclo com outros membros do Governo. O Ministro da Economia, António Costa Silva, considerou em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF que fixar preços administrativamente não é a solução para o aumento dos preços dos bens alimentares. Na sua visão, é, aliás, ainda cedo para se falar em especulação. No seguimento da opinião emitida por Marcelo Rebelo de Sousa, que falou em especulação dos preços, António Costa Silva disse em resposta ao jornal que, ao olhar para os números do relatório da ASAI, pode haver essa indicação, mas ainda é muito cedo para afirmarmos com clareza. Temos de partir dos factos e dos números para depois poder tirar conclusões, acrescentou. O relatório da ASAI, que veio dar a conhecer margens brutas enormes na distribuição, gerou muitas críticas por parte do setor, mas o ministro defendeu-se. Procuro sempre ser justo e equilibrado em relação a estas questões, mas temos de perceber que nestas alturas o Estado corporiza o interesse público e esse é clarificar o mais depressa possível estes mecanismos de preços. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição disse até que os preços aumentaram 19% face ao aumento dos preços na produção de 35% e 31%, agricultura e indústria alimentar, respectivamente, mas Costa Silva preferiu não comentar números nenhums, nem dar detalhes do estudo da ASAI, enquanto decorre a plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar. E que mecanismos são esses? Para já, Costa Silva descarta a fixação dos preços, como disse, ao contrário do que outros membros do governo admitem. Sempre que se fixa preços administrativamente, as coisas não funcionam. Penso que o mercado é o melhor instrumento que temos para fixar os preços. O que estamos a tentar desenvolver, o governo tem agido em múltiplas dimensões, é tentar a autorregulação, o que significa que as empresas também fazem uma oferta de produtos que seja acessível a este clima de preços e que seja uma oferta positiva, afirmou. Esta notícia tem estado, obviamente, na ordem do dia nas últimas semanas e, ao contrário do Ministro da Economia, parece-me que já podemos falar, sim, em especulação de preços. Ultimamente temos assistido a uma subida brutal dos preços, mesmo quando os preços dos combustíveis começam a estabilizar. Há certamente aqui alguém, nomeadamente as grandes empresas, que se está a querer aproveitar desonestamente da situação, prejudicando, uma vez mais, o elo mais fraco, os cidadãos. Parece-me que há aqui também alguma falta de... alguma inação, aliás, por parte do Governo, como a oposição tem frisado. Concordo, por outro lado, com o Ministro quando afirma que não se deve proceder à fixação dos preços, até porque esta medida, a longo prazo, não traz assim tantos benefícios. Acredito sim que é preciso discutir o assunto, chegando a algum consenso, como por exemplo o que está a fazer a vizinha Espanha e que tem medidas bastante eficazes no combate à inflação. Hoje fala-se muito da agricultura sustentável e da sua importância para a preservação do mundo rural e do meio ambiente. O que se tem feito em Portugal neste domínio? A resposta a esta questão vai ser agora exposta pela voz de José Ribeiro. Ouçamo-lo. Olá a todos. Hoje venho falar-vos sobre a agricultura sustentável. Podem seguir as suas origens da agricultura sustentável em Portugal. Por um lado, temos sistemas agrícolas tradicionais, localmente adaptados, que nos ficaram dos nossos antepassados. Estes sistemas ocupam cerca de 35% da superfície agrícola utilizada, CAU, em Portugal. Ou seja, 2,64 milhões de hectares correspondem sobretudo a áreas de montado e de pastoeiro livre nas montanhas. Por outro lado, temos explorações que foram mais recentes convertidas para formas de agricultura sustentável, nomeadamente para o modo de produção biológica. Em 2011, registava-se um território continental, um total de 2.641 produtores agrícolas em modo de produção biológica num total de áreas cultivadas de 2.020.386 hectares. Estes setores de produção vegetal são, de facto, aqueles que exigem menos esforços de conversão para a agricultura biológica, pelo que subsidiado para a agricultura biológica ao abrigo das medidas agroambientais foi um motor de conversão. Nos setores em que a conversão para o modo de produção biológica, tal como a horticultura, a fruticultura e a vinha, as áreas convertidas ao modo de produção biológica foram mínimas, sendo o subsídio existente insuficiente para motivar a conservação. Também em 2011 registava-se um território continental, um total de 964 produtores de animais em modo biológico, com os efeitos de cada área de produção subdivididos. Por isso, não se esqueçam que a agricultura é um fator extraordinariamente importante para a alimentação dos seres vivos. A fúria da natureza esporadicamente manifesta-se de forma violenta e trágica, pondo em evidência a fragilidade da vida humana. Depois do terremoto devastador ocorrido recentemente na Turquia, deparamos-nos agora com violentos tornados que arrasam zonas no Mississippi, nos Estados Unidos. É este o teor do texto que a Beatriz nos vai transmitir neste momento. Pelo menos 23 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois da passagem de vários tornados e chuvas torrenciais que arrasaram zonas rurais do oeste do Mississippi, nos Estados Unidos da América, na noite de sexta-feira, dia 24 de março, divulgaram as autoridades. Podemos confirmar 23 mortos, dezenas de feridos, 4 desaparecidos depois dos tornados da noite passada. Contamos com várias equipas de busca e resgates locais e estatais que continuam a trabalhar durante a manhã, informou a agência responsável pela gestão de emergências daquele estado, através de uma mensagem na rede social Twitter. As operações de busca e resgate de sobreviventes estão a ser realizadas nos condados de Sharkey e Humphreys, a oeste, referiu a agência. O governador do Mississippi, o republicano Tate Reeves, visitou a zona e declarou estado de emergência, enquanto o presidente norte-americano, Joe Biden, ofereceu apoio federal pleno para que as comunidades possam recuperar dos efeitos desta tempestade. As imagens de todo o Mississippi são de partir o coração. Embora ainda estejamos a avaliar a extensão total dos danos, sabemos que muitos dos nossos concidadãos não estão apenas sofrendo com familiares e amigos, mas também perderam suas casas e empresas, disse Biden em comunicado. O presidente acrescentou que o governo federal fará todo o possível para ajudar e estará presente o tempo que for necessário por meio da Agência Federal para a Gestão de Emergências, que já enviou efetivos para a área. De sua parte, o governador Reeves garantiu que o apoio de governadores, empresas e instituições de caridade e da administração federal foi tremendo. A área mais afetada é a cidade de Rolling Fork, no condado de Sharkey. Grande parte da cidade foi destruída. Cerca de 100 mil habitações em Alabama, Mississippi e Tennessee estavam sem eletricidade às primeiras horas do dia 25 deste mês. Estarão as relações e comunicações humanas no futuro dominadas pelo ChatGPT? A história que o João nos traz hoje evidencia o papel que a inteligência artificial poderá ter no futuro da vida humana. Afinal, o que é o ChatGPT? E o ChatGPT, que fez uma aparição especial em South Park. O desenho animado da Comedy Central, lançado em 1997, é claramente conhecido pelas suas sátiras à sociedade dos Estados Unidos e de outros países, que acaba sempre por falar temas na ordem do dia. Atualmente, na sua 26ª temporada, a série desferiu piadas contra o ChatGPT, esse chatbot que está na moda no mundo da tecnologia por usar a inteligência artificial para criar qualquer tipo de texto a partir de comandos feitos pelo utilizador. Esse episódio, que é o quarto dessa temporada, foi exibido nos Estados Unidos no dia 8 de Fevereiro. O enredo gira em torno do personagem Stan, que procura o seu amigo Clyde, pois precisa de ajuda no seu relacionamento com Wendy, a qual reclamou sobre a forma como o namorado respondia às suas mensagens. Como conselho, Clyde diz que usa o ChatGPT para responder a todas as mensagens da namorada por não ter paciência de a aturar. Stan segue a dica e salva o seu relacionamento com Wendy, mas sem prestar atenção à conversa que tem com a rapariga, apenas reproduzindo as respostas dadas pela inteligência artificial. Algo que é importante a ser referido é que o próprio episódio foi escrito com a ajuda do ChatGPT, e isso é claramente visto, pois no final do episódio Stan faz um discurso onde é perceptível um tom robótico e artificial. Além disso, no final do episódio é-nos mostrado nos créditos que o episódio foi escrito por Trey Parker e ChatGPT. Para quem não conhece o ChatGPT, não há outra forma senão usar o próprio ChatGPT para fazer uma breve apresentação. O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI com base na arquitetura GPT 3.5. Ele é capaz de processar e compreender textos em diversas línguas, bem como gerar respostas coerentes e relevantes a partir de perguntas ou declarações feitas em linguagem natural. Em outras palavras, o ChatGPT é um chatbot inteligente capaz de conversar com o usuário em uma variedade de tópicos, utilizando uma linguagem natural e com alto nível de sofisticação. Ele pode ser utilizado em diferentes áreas, como atendimento ao cliente, assistência pessoal, educação, entre outras. Let it happen. não é uma sugestão de viagem que a Mafalda nos traz hoje, mas um balanço da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital. Faça um sucesso estrondoso, o autarco oliveirense já sonha ver o queijo Serra da Estrela elevado a um estatuto de património imaterial da humanidade, reconhecido pela Unesco. Nas sugestões desta semana, aproveito para fazer um balanço da Festa do Queijo, que se realizou nos últimos dias 11 e 12 de março, aproveitando uma notícia publicada pela Rádio Boa Nova. Terminada mais uma edição da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, o balanço é positivo, sendo que foram superadas as expectativas. A poucas horas do término do certame, José Francisco Rolo confessou que a organização já estava à espera de um regresso em grande, uma vez que no ano passado, ainda sob efeitos da pandemia, verificou-se muita afluência. Este ano foi um retorno à normalidade, mas foi uma anormalidade, disse o presidente do município, referindo-se à moldura humana que se formou em torno do Largo Ribeiro do Amaral e da Avenida Dr. Carlos Campos. Excursões oriundas de vários pontos do país e de Espanha ajudaram a atingir a cifra dos 50 mil visitantes que a autarquia esperava atrair. Tivemos um grande sucesso em termos de visitantes e do ponto de vista do que importa nesta feira. Bons negócios para os expositores, nomeadamente para os produtores de queijo e restantes produtos endógenos, sublinhou. O evento, que tem decorrido anualmente em março, assume-se assim como um investimento do município na criação de uma grande feira, que é uma amostra de Oliveira do Hospital. Fazemos este investimento para que ele tenha retorno na economia local, no alojamento, na restauração e, naturalmente, na venda dos produtos, como explicou José Francisco Rolo, salientando a importância deste negócio para manter a atividade e dar força ao setor. O queijo Serra da Estrela é uma das 7 maravilhas da gastronomia, mas queremos fazer mais, logo acrescentou o autarca, referindo-se à candidatura a Património Imaterial da Humanidade, reconhecido pela Unesco. É preciso perpetuar e homenagear a nível mundial o trabalho desta gente que tem mantido um produto de excelência há séculos, concluiu José Francisco Rolo. E agora destacamos algumas das muitas atividades desenvolvidas pelo agrupamento. Nos dias 15, 16 e 17 de março, foi assinalado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, com o objetivo de elucidar o cidadão acerca dos seus direitos, com exposições realizadas pelos alunos do ensino secundário e com palestras na escola sede. Relativamente ao Concurso Nacional de Leitura, estão de parabéns os 11 alunos do agrupamento de escolas que foram apurados para a fase intermunicipal que decorrerá em Mira. No dia 14 de março, realizou-se a sessão distrital em Coimbra do Parlamento dos Jovens, na qual participaram as alunas do 11º ano, Maria João Duarte, como vice-presidente da mesa, e as alunas Sara Marques, Mafalda Correia e Daniel Guimaro, como deputadas, que mais uma vez destacaram pela excelente prestação. No dia 22 de março, realizou-se a sessão distrital, em Coimbra, do concurso Euroescola, em que o agrupamento ficou em primeiro lugar, com a excelente participação da Mafalda Correia e Daniela Guimaro. Em maio, será a fase nacional do concurso Euroescola, em Lisboa. As nossas alunas estão de parabéns. Como no dia 21 de março comemorou o Dia Mundial da Poesia, este mês tem sido dedicado à poesia, com a declamação de vários poemas pelos alunos da nossa escola. Yeah. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Vaz Pato, José Ribeiro, Ricardo Neves, Martim Souza, João Mário, que sou eu, Ana Mendonça e Célia Lourenço. Na revisão de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Estevão Abreu. A todos os nossos ouvintes, que continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.